Vou te dar um papo, escuta por favor. Nós é sem miséria e gasta com amor. Vários peixes no bolso, é nós que tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro. Gostaram da parada? Presta atenção, ó. Vou te dar um papo, escuta por favor. Nós é sem miséria e gasta com amor. Varus peixe no bolso, é nós que tem dinheiro. Ó, oh! Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que o playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro senta pro fazendeiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro barulheiro. Te dá um papo, escuta por favor. Nós é sem miséria e gasta com amor. Varus peixe no bolso, é nós que tem dinheiro. Varus peixe no bolso, e agora? É nós que tem dinheiro. Ó, oh! Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que playboy não tem. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro. Ó, senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Aguarde no Netflix. Que cheirinho de sucesso! É porque tem playboy que tira onda com o dinheiro do pai, da família, as coisas. Maloqueiro não, maloqueiro corre atrás, trabalha, dá um pau do caralho. Porra, e aí chega na festa mesmo e bota pra fuder, desce uísque, gin, elas querem isso, é sem miséria. As coisas, mais pra frente. É as coisas mais pra frente. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro maloqueiro. Senta pro Chibata, ainda bem que você é fazendeiro. Senta pro fazendeiro que playboy não tem dinheiro. Senta pro fazendeiro. Senta pro fazendeiro. Senta pro falo. André Cedrinhos, o moral de Ibicoara. Poucas ideias.